Oi, oh, e aí, velho? Firmeza? Faz tempo que eu não te vejo, Joe. Firmeza total. Como é que você tá? De boa. Família, pai, e o hip hop, mano? É, tô levando, mano. Você tem a dizer, aquele cara que na antiga cantava rap lá, passa, sei, achava. Sei. Não, como é que ele tá no movimento, mano? O cara não tá com nada. Ixi, mano. Problema, hein? Esses caras de hoje aí, ó. É, não corre pelo hip hop, tá ligado? Só por si próprio. O cara tá personalizando o hip hop, velho. Inclusive, eu fiz até uma letra aí que eu queria que você ouvisse a respeito disso aí. Não, mano, manda aí, tô manda disposto aí. A ouvir, tá aí, que eu curto teu som até altas horas. Manda aí, manda aí. Malandrão vem, big bandidão. Se acha o monstrão só por causa dos gordão e usa os calção. Cola de aba reta, acende uma vela, vela, vela. Usa spa e anda com ferro, mas é só um merda. Eu vou cantar para você, se desperta a cara. Precisa de Jesus Cristo, você é uma piada. Quando o bang tá louco, aí suas pernas tremem. E não segura a bronca, valente, bate os dentes. Se inspira no rap que diz eu sou um 5-7. Não sabe o ditado, que fé. Fere com ferro, se fere, isso não é pra você. Sonha com as cachorras, ou ter um carro tunado, dinheiro a vida toda. Se acha o fifi, te sente americanizado. Bate no peito, sou ladrão, não pago, tá ligado. Rebaixa o carro ou exibe sua tatuagem. Você é prego, véi, assim cê queima imagem. Vem pra igreja aprender a ser um verdadeiro e não falar baboseira, perde seu tempo cedo. Um traidor do movimento, diz que você canta. Personalizando o rap, sua letra é só banana. Não quero ser inimigo, nem tô querendo tirar. Cê quer ganhar dinheiro, vai pra poder virar. Deixa o verdadeiro rap peso estalar. É quente, mano, também tenho uma opinião sobre isso aí, se liga só. O problema é o mesmo, cê dá tiros a esmo. Paga de rei na quebrada e acha que sai ileso. Sorri com dente de ouro na fivela do cinto. O anjo justiceiro te veio atrás do G5. Dá tempo de retratar, não é a ostentação, mas é a sua arrogância que menospreza o irmão. Que tem menos condição, cresceu de pezão no chão, mas se mantém no caráter, não quis ser um ramelão. Preferiu não copiar, não quis ser igual você. Cruza a favela nos panos com medo de se fuder. Porque não planta união, só com dondoca dodói. Fala que soma no rap e faz rima pra playboy. Alguma base que salva, mas a letra da cólica. Poucas que não fala de bebida alcoólica, de pista de dance, de rolê e carrão. Tá no ramo errado, é rapper paquitão. Que altera a essência, quer fazer do seu jeito. É por essas e outras que não consegue o respeito. Suas ideias é falsa, tem flagrante na calça. Fusa rap com valsa, mas que mala sem alça. Rap sempre deu aula, pede paz, vezes calma. Cê não zela da alma e joga ela na jaula. Não dou boi nem aliso, porque ignora o aviso. Você é break sem friso, tá com Deus, é ser liso. Já viu a prova com os olhos, coração balançou. Mas não foi terra boa e a semente murchou. É sua cara, eu entendo, cê nasceu pra ser joio. Até o fim Deus te espera e mesmo assim dá apoio. A noite é uma criança arteira e mal criada. Tem bem mais força que monstro, é endemoniada. Pique mal assombrada, escorre você na guia. Nariz comendo a cartilagem, escorre sangue na pia. Tem hora que arrepia e nem sabe porquê. Até sabe, mas reluta, acha que sabe viver. Tenta provar do poder, não acha que tá belê. Não adianta benzer, se tem é de renascer. Não sou contra a invenção, vacilão, bad back. Cê inventou, põe um nome, só não fala que é rap.